tem livre puxa, chame táxi, seu número 3. Após a aeronave da TAM, está autorizado, chama na táxi, seu número 3. 3561, pronto para cópia. Chega. 3561, Salvador para Sierra, Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 380 autorizado, Upper Zulu 17. Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, saída gole, transição ao fito. Controle 1 no 9, decimal 35. Torre 1 no 8, decimal 95. Transponder 5530, TAM 3561. Autorizado, conforme Brasil, Sierra Bravo, Bravo Romeu, nível 380, Upper Zulu 17, decola da 10, curva à direita, gole ou fito, 1935 ao controle, 295 a torre, 5530, transponder TAM 3561. 5530, cotejamento correto, TAM 3561. Portão 8, chame quando pronto para o puxo de acionamento, senhor. Chamará. Após etapa, poderia voar na prova do Sierra Vista 368, senhor? Afirmativo. Prato. Uno 31, 440, galeão copiado, senhor. Táxi aprovado via Índia e Alfa, ajuste padrão. No ponto de espera da pista no zero, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. Tenha um bom voo, tá? 3603. 73603. Índia e Alfa, via. Afirma, senhor. Índia e Alfa, ponto de espera, pistão no zero. Do 4070, desça ao 040, está autorizado iniciar a aeronave no Sierra Vitor 368. Azul 4070, autorizado até o 040, autorizado a aeronave no Sierra Vitor 368. Iniciando o pushback no 02. Sim, senhor, chame táxi no número 3. Prato. Portão 8 aprovado, senhor. Puxa, estacionamento, chame táxi, 3561. 3561. TAM 3662, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, 95. Muito obrigado, uma boa noite. 368 Campo à Vista, azul 4070. 0070, complete a aproximação, torre 1895. Chamar a torre 1895, azul 4070. Dan 3858, após etapa, vou encerrar a vida 366, desça para 2500 pés, ajuste 1013, informe na final. Ok, após etapa, vai voltar a vida 366, descendo 2500 pés, informará estabilizado na final. 3858. Tássio Gol no 13, 109 a bordo, 109, 4 horas e 15, alterna Guarulhos. Copiado Guarulhos, 109, 04 no 5, senhor. Táxi aprovado via Índia e Alfa, ajuste padrão. Ponto de espera, pista no 0, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95. Tem um bom voo, Gol 16, 13. Índia e Alfa, ajustado 1013, ponto de espera 1895, boa noite, 1613. Dan 351 para o táxi com 15, 4 e 15, 3, 9 agora. 5 e 1, por gentileza, poderia repetir as informações, senhor? Alterna com 15, 4 horas e 15, 3, 9 para o táxi. 5, 0, 3, 9 a bordo, correto? Afirmo. Copiado, Dan 351 tem táxi aprovado via Pátio, Juliette e Alfa como número 3 no ponto de espera pistão 0. Ajuste 1013, ajuste padrão. Ponto de espera da pistão 0, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 95, senhor. Tenha um bom voo, Dan 351. Pátio, Juliette e Alfa como número 3, ponto de espera pistão 0, 1845, Dan 351, boa noite. Salve, Salvador, boa noite, Dan 3662, ligou nas suas coisas. Boa noite, 3662, táxi via Alfa, reporte para ingresso no táxi aí, Juliette, senhor. Alfa, reporte na Juliette, tá? 3662. 3662 de passagem, um Boeing da companhia em direção ao ponto de espera, pista no zero, após ingresso e critério, pátio principal, portão 02, então 3662. Após companhia 02, grato, critério 3662. Solo Salvador, muito boa noite, azul 4070, livrou na sua escuta. Boa noite, azul 4070, tráfego avistado, tem táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 09, senhor. Alfa Juliette 09, livre táxi 4070, azul. Autorizado na final, só 3850. Torre 11895. 1895, 3858. Salvador, muito boa noite. Elton 3455, tendo informação Fox. 55 via bom, FI reporte localizador, ajuste no 0 no 3. 7 via bom, essa é o RW positivo, Elton 3455. Posso pelo, eu vou encerrar Vitor 366, desça 2500. 7, 2500, após pelo, Sierra Vitor 366, 3455. Para copiar, Guarulhos, por gentileza. Gente, poderia confirmar o nível para Guarulhos, 1-85? 360. 360, coordenado, senhor provável da El Transição de NER. Informação em curso é Golf, aguarde coordenação, 1-85. Gente da Golf, obrigado, aguardar. Meia 03 decolado da El. Três meia zero três, suba 360 da El Diner. 360 da El Diner, pode voar direto ao Diner? Foi da El. Mano da El, obrigado, senhor. Uno 885, pronto para cópia. 885, afirma. Gol 885, Salvador para Serra Bravo, Golfo Romeo. Nível de voo 340, autorizado, negativo 360. Apro Whisky 50. Decolagem da pista no zero. Primeira curva à direita, saída da El. Transição de NER. Controle 1 no 9, decimal 35. Torre de Salvador opera em 1 no 8, decimal 95. Aciona 5537, gol no 885. 885, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 340, é por isso que 50. Decola a pista no 0, curva à direita, saída da El Diner. Controle 11935, torre 11895, transponder 5537, gol 1885. 5537, protegimento correto, gol no 885. No portão 62, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Reportará gol no 885, grato. Paulo, boa noite, o TAN 3858 livrou a pista na sua escuta para prosseguir, tá? Boa Boa noite, TAM 3858. Tem táxi aprovado via Alfa Índia, portão 03, senhor. Alfa Índia para o portão 03, TAM 3858. Controle Salvador, gol no meio no 3, decolou, Gole Ofito, passou no 1700. No meio no 3, suba 400, Gole Ofito. 400, Gole Ofito. Chame Recife no 288 ou no 264-3603. 288 ou 264? Confirma? Afirma, tio. Obrigado, boa noite. Dúzia aprovado, senhor. Puxa estacionamento, chame táxi no 885. Reportará táxi, gol no 885. Beleza. Controle Salvador, muito boa noite. É o Web 6727 com a informação Golf restrita a uma centena. Boa, 6727, desça via Bonf, 2000 pés, 1013, reporte localizador, 6727. Via Bonf para 2000 pés com 1013, reportará localizador. Velocidade liberada, senhor? Via chegada Bonf. Ciente, via. Gol 1885, táxi, tem 2h34, perdão, 4 horas e 7 minutos, alterna com fim e POB 73. 3-1-0, cruzou 95. 6-3-1-0, desça até o 50, via chegada Mari. 50, via chegada Mari, 6-3-1-0. 31 no noite, decimal 95. Tem um bom voo, gol no 85. Pátio Juliette Alfa, 1 no 895, uma boa noite, bom trabalho. Obrigado, tchau. No 3, chame agora o centro Recife no 288, alternando no 264, no 6 no 3. 288, 264, gol no 6 no 3. Obrigado, boa noite. Thank you. Gustavo. Tá bom, anunciar, Vitor 366, Gustavo 3455. 55 autorizando a final, Renato. Salvador, acho que já estamos. Salvador, Eco Serra, tá bom? Confirme. Eco Serra, tá bom, senhor? Boa noite, pastor Flávio, transponder acionado 0163, andando 040. Eco Serra, tango 040, chame descida. Alô. Controle, gol 985, boa noite, cruza 2300. Daí o Diné 340, gol 1985. Então informe o código que está acionado. 0163. Verifique para 0263. 0263, sim. Utilizado na RNAV, dando 3455. 455, chame a torre 118-95. 118-95. Objeto 6727, forma indicada. 280, senhor. Reduza 210, objeto 6727. 210 agora, 6727. Salvador, Papa Romeu, Papa Tango Alfa, mantém 150 a 36 milhas de Mari. Tango Alfa autorizado 2000 pés via chegada Mari. Tango Alfa. Para 2000 via chegada Mari, para Tango Alfa.